essa. Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão do sucesso.